O Ministério Público de Minas Gerais propôs ação civil pública por ato de improbidade para obrigar o prefeito de Carmo da Mata a rescindir dois contratos com empresas jornalísticas e a realizar novos processos licitatórios. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público requer também que o prefeito seja condenado à perda do cargo, ao pagamento de multa de até 100 vezes o valor da remuneração recebida por ele, à suspensão dos direitos políticos por 5 anos e à proibição de contratar com o poder público por até 3 anos. Em 2014, no mandato anterior, um dos jornais venceu a licitação para divulgar assuntos do município por 12 meses, mas o contrato vem sendo renovado, agora no segundo mandato do prefeito, por meio de aditivos, inclusive aumentando o valor da prestação mensal, sem qualquer justificativa. O outro jornal foi contratado para divulgar ações do município durante uma epidemia de dengue, mas continua recebendo repasses, apesar de o período emergencial ter expirado. O Ministério Público, então, encaminhou à Prefeitura minuta de termo de ajustamento de conduta, prevendo rescisão dos contratos e novas licitações. Como o município respondeu que não assinaria o documento, alegando não ter cometido irregularidade, o MP propôs a ação exigindo as rescisões contratuais e os novos processos licitatórios. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lúcia Lobo.